Amar é uma decisão. Um homem foi visitar um sábio conselheiro e disse-lhe que estava passando por muitas dificuldades em seu casamento. Falou-lhe que já não amava sua mulher e que pensava em separação. O sábio escutou-o, olhou-o nos olhos e disse-lhe: ame-a. Mas já não sinto nada por ela, retrucou o homem. Ame-a, disse-lhe novamente o sábio. Diante do desconcerto do homem, depois de um breve silêncio, o sábio lhe disse o seguinte: amar é uma decisão, é dedicação e entrega, é ação. Portanto, para amar é preciso apenas tomar uma decisão. Quando você se decide a cultivar um jardim, você sabe que é necessário preparar o terreno, semear, regar, esperar a germinação e a floração. Você sabe que haverá pragas, ervas daninhas, tempos de seca ou de excesso de chuva. Mas se você está decidido a ter um belo jardim, jamais desistirá, por maiores que sejam as dificuldades. Assim também acontece no campo do amor. É preciso dedicação, cuidado, espera. Portanto, se quiser cultivar as flores da afeição, dedique-se. Ame seu par, aceite-o, valorize-o, respeite-o. Dê afeto e ternura, admire-o e compreenda-o. Isso é tudo. Apenas ame. O amor é lei da vida. Se não houvesse amor, nada faria sentido. Busquemos então meditar sobre o que temos e o que não temos, sobre quem somos e sobre quem não somos, a respeito do que fazemos e do que não fazemos, guardando a convicção de que sem a presença do amor naquilo que temos, no que fazemos e no que somos, estaremos imensamente pobres, profundamente carentes, desvitalizados. A inteligência sem amor nos faz perversos. A justiça sem amor nos faz insensíveis e vingativos. A diplomacia sem amor nos faz hipócritas. O êxito sem amor nos faz arrogantes. A riqueza sem amor nos faz avaros. A pobreza sem amor nos faz orgulhosos. A beleza sem amor nos faz ridículos. A autoridade sem amor nos faz tiranos. O trabalho sem amor nos faz escravos. A simplicidade sem amor nos deprecia. A oração sem amor nos faz calculistas. A lei sem amor nos escraviza. A política sem amor nos faz egoístas. A fé sem amor nos torna fanáticos. A cruz sem amor se converte em tortura. A vida sem amor? Bem, sem amor, a vida não tem sentido. As flores que espalham aromas nos canteiros são mensageiras do amor de Deus falando nos jardins. Os passarinhos que pipilam nos prados e cantam nos ramos são a presença do amor de Deus transparecendo nos ninhos. As ondas gigantescas que se arrebentam nas praias mostram o amor de Deus engrandecendo-se no mar, tanto quanto o filete transparente de águas cantantes que beija a face da rocha, decanta o amor de Deus, jorrando suave pela fenda singela. A fera que ruge na selva, tanto quanto os astros que giram na amplidão, enaltecem o amor divino, enquanto falam dessa cadeia que une os seres e as coisas da casa de Deus. A criança que sorri, feliz, tanto quanto aquela que chora, no regaço materno ou num leito hospitalar, igualmente refletem o amor distendendo esperança, conferindo oportunidades aos espíritos como dádivas de Deus. O homem sábio, pelos conhecimentos que lhe robustecem o cérebro, E aquele que se enobrece no trabalho do bem, pela luz que lhe emana do íntimo, apresentam o amor de Deus, alevantando a vida. Essas e outras facetas do amor é que fazem com que a vida tenha sentido.